A sua rádio onde você estiver. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, aplicativo Transamérica Foz, gratuito para tablet e smartphone. Também o 104.5 pode ser sintonizado aí no radinho do seu celular, né, sem gastar o seu pacote de dados. Também você pode nos acessar direto no navegador da internet, transamericafoz.com.br. São várias opções aí para sintonizar o som da sua rádio. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço sua companhia até meio-dia, trazendo aqui no Front música, informação, opinião e descontração na Transamérica Foz, neste sábado, 29 de abril de 2017. Contatos aqui para que você possa interagir conosco? Anote aí. WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E olha só, hein? A Prefeitura de Foz do Iguaçu finalmente anunciou nesta quinta-feira que os carnês do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, serão entregues à população via Correios entre os dias 10 e 15 de maio, né, para pagamento da cota única ou da primeira parcela entre os dias 10 e 15 de junho. O motivo do atraso de quase 3 meses na emissão dos carnês, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, não teve, segundo a Secretaria, nada a ver com as eleições que aconteceram em abril, né? Segundo a Secretaria, deveu-se a problemas na contratação de empresa responsável pelo cálculo dos valores que devem receber, em média, né, reajuste de 7,14%, IPTU mais caro aí, 7,14% em média, né, na comparação com o ano passado, a título de reposição da inflação acumulada no período.

bota sempre tudo no lugar. Programação musical aqui no Front. E onde é que você está ouvindo a Transamérica nesta manhã? Está ouvindo no carro? Ó, presta atenção nesse barulhinho. Esse barulhinho aí, ó, aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumentou? Prestou atenção? Ó, esse barulho é o barulho da seta. Um equipamento já incluído no carro, tá? Não é parte aí de nenhum pacote opcional. Um equipamento que serve para você sinalizar quando vai trocar de faixa ou virar em alguma esquina, sabe? E eu estou falando isso por causa do seguinte. Dá uma olhadinha no retrovisor. Olhou? Sabe quem sou eu? Então, eu sou o cara que está ali no carro de trás, ó. E se você não der seta na hora de virar, não sou telepata não, como é que eu vou descobrir? Entendeu? Então faz o seguinte agora também. Dá uma olhadinha na sua frente aí, à sua direita. Ali, ó, em direção à calçada. Tá vendo ali na esquina? Eu sou também aquele pedestre que está ali esperando para atravessar. E se você não der seta sinalizando, como é que eu vou saber que você vai virar? Então não me mate, tá? Não me mate, não me aleje, por favor. Front Transamérica até meio-dia. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when em todo o Brasil. Transamérica. Programação musical aqui no Front. Último intervalo da manhã deste sábado no Front Transamérica. Último intervalo mesmo, prometemos, tá? Programa que segue até meio-dia com música, opinião, descontração, falta de noção e que mais? Tem também o Sidney Busanello, né? Trazendo as informações do esporte aqui nas ondas da Transamérica. O que tem também? 7-1 da semana? Claro que tem, né? 7-1 da semana, quadro com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E olha, haja goleada. Só digo isso, haja goleada. Já voltamos!